Intervalo. Se liga, daqui a pouquinho eu volto com muito mais pra você na Difusora, a namoradinha da região. ZYK 616, 1380 kHz, ondas médias. Rádio Difusora de Mogi Guaçu Limitada. A frequência que acontece 24 horas no ar. 8 horas e 28 minutos, 8 e 21. 3841-4999, 3841-4999 é o telefone da Difusora pra você pedir a sua música. O Donizete pediu uma música do Teixeirinha. Ah, que é essa aqui, ó. Foi a que eu encontrei, viu, Donizete? Com todo carinho. Estes versos quero oferecer pro meu irmão e amigo Agenor Alves dos Santos. Casarão já quase tapera da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem que plantou há um século passado. Mas como eu sou neto de quem me plantou, eu conto a história. Casarão amado, nas suas paredes tem furo de bala das revoluções que a história fala. Serviu de trincheira, varanda e a sala pra ser o construtor, meu avô afamado. Ali meu avô 12 filhos criou. Sou filho de um que empunhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou meu pai mandando na estância pela vida inteira. Meus tios foram embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre trincheira. Na frente o meu pai seu chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolava para mim dormir na sombra da figueira. É tempinho que não volta mais. Lá por 32 houve outra revolta. As forças chegaram e foram invadindo. Meu pai, minha mãe abraçado aos fuzis, velho casarão outra vez resistindo. Lá do meu berço eu saí gatinhando pra ver e ouvir a bala zunindo. As forças recuaram, acabou a desgraça. A figueira grande abafou a fumaça. Meu pai demonstrou ter ficado com a raça do meu velho avô que brigava sorrindo. Ele sorria e ia cortando fundo, barbaridade. Casarão querido da grande figueira, ali fiquei moço, façando e pachola. Meu pai me ensinou a ser bom cantador e o primeiro acorde de uma viola. Depois veio a morte e levou os meus pais. Saí pelo mundo, minha fama rola. Quando eu ficar velho, velho casarão, volto pra contigo tombar no chão. Da grande figueira quero o meu caixão e pra minha alma o céu por esmola. O maior cartão de descontos do Brasil já é da família. Cartão de todos. Toda a família pode ter acesso à saúde de qualidade a preços acessíveis com o cartão de todos. O maior cartão de descontos do Brasil. E vocês também aproveitam os descontos incríveis nas áreas de educação. Cartão de todos. Detalhes e informações. Rua Sargento Aviador Oswaldo Fernandes, número 167, no centro de Mogi Guaçu. Ligue 3019-6662. Também pelo 3019-6663. Ou pelo site www.cartãodetodos.com.br.